Atlanta, so my son Tom go to the restaurant. É 610, Recife Trabalho 650, Decolão 10, com curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju, controle opera 1208, funciona 5067. Autorizado 350 Recife, por 58, decola com a esquerda, saída da Puca, transição Aracaju 208, controle 5067, transponder, Oxalana 310. Correto, quando o plano estiver em acionamento no 06. Olá. Confirmando, me confirme a aerovia para Cuiabá. Felipe 9943. Vai chamar Recife 260-288, Felipe 9943, boa noite. Boa noite. 216, chama agora Recife no 2685, alterna 12545, trip 5216. 2680 via Pêndulo 17, após rota do plano, decolagem da 10, com curva direita, saída arbóia lenta, controle opera 1208, aciona 5104, ok? Oi, Salvador, boa noite, web 527, a coluna se escuta. Web, sobe 360, voa da El Vigilante. Da El Lida, 5827, 360. Aguardar, nós temos o campo 09, após o mês iremos autorizá-lo. Duro 6201, poderia chamar a Recife para solicitar bridge? 8 no 10 irá também aguardar e dar o tanto para o Mogol. 2010-2019, autorizado ele, reporta estabilizado. 2019, Salvador, M6748, informação que é 48 para 3010, na via chegada Mari, 2019. 3019, via chegada Mari, 6748. Da 6663 para o táxi com 44 Apollo, alternando o motor da Lesa com 2 horas e 45. Via Páscoa em Delta, deu ponto perdão no 0 com uma torre 186. Confirmando, 1895, da 6662, João Gol. Páscoa, Índia e Alfa, ponto perdão no 0, torre 7295. Tá, 3662. Azul 40, pressiona, pode passar de 2-2 da retaguarda, e aí, se tiver com 8, pode passar. 3-4-3, pode passar. 3-2-5-8, é o número 2 que chegou após o azul. Web 6728? Apenas para confirmar, o 3258 é o número 2 do setor. Quem não tem como realizar o pushback do 8 e do 10 ao mesmo tempo? Não, senhor, é o Web. Perdão, 5827, positivo. Aguarde o brilho. Ok, obrigado. Seja no zero da outra, após as coisas da retaguarda, ele está em 06, comunicado. Boa tarde, obrigado, senhorita. Após o tráfego à retaguarda. Autorizado, bridge, sobe receito 320. Bridge 320, muito obrigado, senhor. Fala, gol no 603, pushback em saneamento na posição certa. 03 irá aguardar o 603. Parda no 603. Zona 6310, já pode iniciar aquele traço que deve ser passado, beleza? Porém, agora, como o senhor já iniciou, vamos aguardar o táxi do Embraer da Azul, e após o Embraer da Azul passar a retaguarda, o senhor está reautorizado no 06. Positivo, após o braço do Embraer, reautorizado. É 310. Usador, braço nenhum, Alpamã. Chama a torre 118, meia dúzia. 118, meia dúzia. Autonomia de 5 horas de 15 até a Grande Brasil. Mapapá. O Salvador, o carro em Mapapá na final. Time de alta, por espera da Gutiérrez, chamará a torre de 1 e 8, por final de 9. São 3858, assim que a Brega Azul livra a retaguarda, ali, você vai deixar a meta 1-0, está no carro. Gol no 6-1-3, coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Embraer da Azul, a retaguarda, tem livre pushback no 03, comitado. Passagem para a área azul retaguarda, autorizado e posto ao passo, 03. E o CNR 6310 conforme também já está autorizado após a passagem do Embraer da Azul. Salvador, Salvador, Elton. Cruzeiro 62, cruza 1200 pés. Cruzeiro 62, sobe 370, Pucca, vigilância. 370, Pucca, Santa, Cruzeiro. Livre LS 1019. 2000 e LS 19, 14. Voa Pucca, 362. Livre, voa Pucca. Pucca, obrigado, 362. Salvador, muito boa noite, Azul 4071. 71, sobe 360 Dael. 360 Dael, Azul 4071. Alô, pistagista 6748. 48, tô recebendo 18612. 1862, é bom. Boa. Autorizo direto da EL para o Azul 471. Direto autorizado. Ok, obrigado. Aqui, só para informar que a TV Arrumação está no aqui, que o colega do controle pediu para chamar. Obrigado. Eu faço Fortaleza, pronto para copiar o 370. Pronto, tá bom, eu quero mais um passando para o 0. 0420, Fortaleza 370, via Tajuluro 9. Deve colocar 10 esquerda, uma busca de saída. Controle opera 1208, aciona 5106, gostei. Confirma, é Momo Trotsky. 4570 para Fortaleza, Tajuluro 19, decola 10 por esquerda, Momo Trotsky. 208106. 3662, chama Recife agora, 12685, alterna 12545, 3662. 2685, 12545, eu tô. 3662. Controle Salvador, boa noite, voo número 3, decolado passa 1510. Boa noite, 13, só 60, boa vigilância. Copiou, autorizado 360, mantenha perfil no 613. Sentido da Papá, chama a torre 118, medo, 118.95. 18.95. Salvador, muito boa noite, acionando a 313, cruzando agora 220 para 160, Matango. Boa noite, 6313, desce para 4.000 pés na via, 1019. Via, 4.000 pés, 1019, acionando 6313. 6748, livrou na sua escuta. 6748, boa, Alfa, e reporta a sua direita. Alfa, Zero, contato radar, seu pneu 350, perfil Pouca. 35, perfil Pouca, grato. 24071, passa nível 170, chama sempre o Recife. Frequência 1251, alterna 3325, boa viagem. 251, 3325, obrigado, bom trabalho, boa noite. Tem outra nave que modulou para o controle? Charlie, contato radar 67 milhas sudoeste de Salvador, voe para a posição Mário para a chegada, desce inicialmente para o nível 050, estou o time, estou no 019 de ano. Espaço livre 160, chama o centro Recife, frequência 1260, tem 1288, boa viagem. 260, 288, Recife, boa noite, bom trabalho. 063. Controle Salvador, boa noite, está 3858. Está 3858, contato radar, pode manter o nível de voo 370, serviço de vigilância. 370, está 3858.